Oish, dang. Oish, oish, oish, dang. Oish, oish, oish, dang. Oish, dang. Oish, dang. Oish, oish, oish, dang. Oish, dang. Oish, dang. Oish, oish, oish, dang. Oish, dang. Oish, dang. Oish, oish, oish, dang. Oish, dang. Oish, dang. Oish, oish. Festa. Bundas pro alto, dedos pro alto. Festa. E copos pro alto, armas pro alto. Festa. Notas pro alto, sangue pro alto. Festa. Festa. Enquanto ainda somos jovens, enquanto a noite ainda é longa, enquanto quebra corações ainda é onda, ainda sobra a disposição fazer tudo com as próprias mãos, enquanto derrota ainda é dizer não. Alta velocidade na pista, batidas do coração mostram que é tesão se arrisca, e mostrando que eu sou mais brabo que aquele que se acha brabo, e quando vários se acham brabo, mano, dá problema brabo. Sustenta a casa ou sustenta a bronca, que se faz, aqui se pá, que é tudo acento de contas. Os irmão, tá achando divertido, passar o serol na noite, de dia mijar vidro. Sem prazer, sem amor, transando só pra falar que transo. Já que imagem é o que vale, hoje skit hype, amanhã vem outro e ninguém lembra quanto esse vale. Hoje nós só quer fuder e quer que se foda. Hoje nós só quer fuder e quer que se foda. Hoje nós só quer fuder e quer que se foda. Hoje nós só quer fuder e quer que se foda. Festa. Bundas pro alto, dedos pro alto. Festa. E copos pro alto, armas pro alto. Festa. Notas pro alto e sangue pro alto. Festa. Festa. Vem, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Hoje eu tô facinho, então vê qualquer uma. Hoje eu tô facinho, então vê qualquer uma. Ela fala que me viu mudando. Mina, eu vivo no mundo mundano. Ela falou ser do bloco se acha. Eu falei que não queria perder tempo, ela falou relaxa. Ela falou que é no banheiro, eu entendi o sinal. Sexto, resto, avança o sinal. Ela não tinha camisinha, nem eu. Cê tem algo, nem eu. Deixa nas mãos de Deus. Ninguém quer ser careta, é madrugada. Então fudemos ali mesmo e fingimos ligar pra nada. Dia seguinte, ressaca, internas crises. Acho que entendi errado sobre ultrapassar os meus limites. Mas hoje nós só quer fuder e quer que se foda. Hoje nós só quer fuder e quer que se foda. Hoje nós só quer fuder e quer que se foda. Hoje nós só quer fuder e quer que se foda. Festa. Bundas pro alto, dedos pro alto. Festa. E copos pro alto, armas pro alto. Festa. Notas pro alto e sangue pro alto. Festa. Tá muito legal. Festa. É o que eu quero pra vocês, tá ligado? É muita droga, muita puta, muitas coisas, parceiro. É o Carlinho que tá falando. É muita mulher, muita puta, muita transando e muita cerveja. E meus amigos, todo mundo junto, tá ligado? É esse que eu quero pra mim.